Obrigado, boa tarde, tudo bem, situação. Autorizado a chegar da Monte Via, chegar da Monte Vista para 4.010, altímetro 1011. para dois militares autorizados para o procedimento em essa três. Estão na zero e estão estabilizados. Mais uma autorização da sexta base de treino control. Ok. Azul é 99, chama o controle de Salvador, 1920, destino 8. Boa, 208. Controle de Salvador, 1919, depois aqui, 300, Salvador. Azul, 6919, contato rodado de Apolagos, Brasil, Salvador 1, para a de voo 320. Dia, 320, 6919. Segunda Juliette, seguida para 220. Zero na final da mudança.

turno zero, faz isso. Salvador, 0, Xanadu 145. Charlie, deixa para 2010. Autorizado para o nosso serviço, ele é perfeito, só nós vamos estar estabilizados. Direto Romeu 408 Azul 4206, grato. Boa tarde, contatada na minha colagem, que eu via São Romeu. para nível de voo 320. Comando para o 320, 3297. Papa Alpha Delta, chama e fala novamente, 121 Décima Norte. Obrigada, atividade de canal para a pela informação do seu voo. Reposto quando para a regra. Gentlemen. Américo, área 04, time controle Salvador 120, decimal 8. Comandante América, chamará o controle Salvador 120, decimal 8. 6666 no setor noroeste de Salvador, para serviço de informações de Via Láctea, para serviço no 2085, 9 negativo, 1 25, 45. Hotel, Oeste, Caixa, Vete, Modelinha, Direção Zero. O Victor Salomão, está em contato radar 25 mil, que tem sido a Oeste, Salvador, veio direto de casa, tem que ser chegado, né? Bom, região,